esperando demorar? Não, ah, o cachorrozinho. É dele? É. Tava namorando no meio do mato, né? Eu queria perguntar pra você, pra você, qual é o som do rio, assim, como que ele soa. O som que tem um rio, assim, se você podia reproduzir. Quando você escuta o rio, como ele faz? O quê? O rio, o som do rio, como ele é. O som do rio? O som do rio. De primeiro você escutava o som do rio, agora você não escuta mais. E como que era antes, então? Antigamente o som do rio era, a carreira d'água era tão forte que você escutava a zoada. E como era? Zoava, né? Aquela zoada da água correndo. Como? Agora você não escuta mais. Eu não estou escutando. Como era? Ai, meu Deus do céu. Tinha as correntes d'água que corria muito, batia aqui nos cantinhos, troço aqui, né? E fazia aquela zoada. Né? Corria água, né? Correndo aqui nos pegão da ponte. Aí você escutava bem. Agora não corre mais nada. Agora só faz água parada.